Estamos começando mais um Castfonia, o bate-papo musical mais descontraído e compromissado da internet. Hoje o assunto é, ao mesmo tempo, um ícone e totalmente obsoleto. Estamos falando, sim, de Sixto Rodrigues, o mexicano com cara de filipino que fez sucesso na Austrália, na África e nunca foi conhecido na América. É um caso maluco que a gente vai analisar nesse programa. Quero agora dar meu bom dia, meu olá aos meus companheiros de mesa. Marco, tudo bem com você? Tudo certo, cara, e por aí? Tudo em ordem. Ó, você que eu sei que acha o The Verve uma das bandas mais subestimadas do planeta... Com certeza. Tem uma pergunta pra você. Pode mandar. Entre os Rodrigues, quem você prefere? O James Rodrigues, o melhor camisa 10 da última Copa, ou o nosso Sixto Rodrigues? Putz, é uma pergunta bem difícil, hein? Cada um é talentoso a seu modo aí, hein? Cada um a sua maneira, né? É, exatamente. Lá na outra ponta do planeta, Guilherme Pissico, tudo bem com você? Fala, Gates, de boa, e você? Tudo certo. E você não vai escapar dessa também, Guilherme, porque já que você acha que Prokofiev é o mais punk de todos os punks aqui, eu te obrigo a fazer uma escolha. Alex Rodrigues, o melhor terceira base da história, ou Sixto Rodrigues? Pô, é difícil não ficar com o A-Rod, né, meu? Porque o cara revolucionou o esporte aí. Se e tal, o que ele pegou de mulher não tá escrito. Nossa, não tá senhora, escrito, hein? O esportista mais bem pago aí por muitos anos, ele foi de todos os esportes. E não é à toa, né, o cara sempre jogou muito, então ficar com ele nessa vez. Boa, boa. Agora é você, Vitor. Ó, já que você não gosta de Iron Maiden, eu te pergunto. Paul Rodrigues, o estriteiro ou o Sixto Rodrigues? Cara, eu... Paul Rodrigues é difícil falar, assim. O cara é baseiro, né? Manda bem todas as bases, tá na Street League, ganha tudo, mas o Sixto Rodrigues tem uma história bem bonita aí que a gente vai comentar, então eu fico no empate. Eu sou um cara do empate. Boa. Considerou os dois, né? É, vou considerar os dois. Os dois são talentosos, os dois se destacaram. Tá certo, um não se destacou nos Estados Unidos, mas tudo bem. Boa, boa. Representando a família, né, na América. É, todos os Rodrigues aí, bem representados. Origem boa. Eu sou o Heitor Agatez, o responsável, escolhido para comandar esse bando de maluco no meio dessa desordem musical. Bom, como vocês já devem ter percebido, o tema do nosso segundo Castfonia é Rodrigues. E aqui a gente vai debater se essa falta de reconhecimento do cara nos Estados Unidos foi mesmo injusta, se o sucesso dele na África do Sul foi por uma questão ocasionalmente e meramente política, se isso foi levado em conta acima da musicalidade. A gente vai debater tudo isso aí e falar muita groselha também no próximo bloco, não perca. Bom, eu começo o programa soltando uma pergunta que não, pode, não deve ser tão fácil de responder. Eu pergunto o seguinte para vocês, para a gente debater aqui ao longo do programa. Como é que um artista totalmente desconhecido, desprezado numa ponta do planeta, ao mesmo tempo é visto como uma inspiração para uma sociedade em conflito em outra parte do mundo? Acaso. Simplesmente o acaso? Uma circunstância, conjuntura aí de fatores, fizeram com que o cara aí... Sessões de coincidências milimétricas. O universo conspirando a favor dele. Em um lugar, né? É, não muito a favor dele, né? O cara é puto estourado na vida, mas no final das contas, acho que teve um certo reconhecimento bom, assim. Pelo menos em algum lugar. Mas antes de qualquer coisa, acho legal explicar, até pra quem nunca ouviu falar desse cara, Rodrigues, né? O que aconteceu... Como ele se tornou popular aqui de uma hora para outra, principalmente devido ao documentário, né? Vencedor do Oscar, Searching for Sugar Man. E aí, queria pedir pro Marco, que foi quem propôs a pauta aqui. Conta pra gente aí, Marco, a história do Rodrigues, a história desse documentário. Ah, bom, o que eu posso começar falando? O Rodrigues é, sei lá, um singer-songwriter aí do final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele nunca teve um reconhecimento assim nos Estados Unidos, né, de onde ele é de Detroit. E ele chegou a gravar dois discos, mas nenhum deles fez muito sucesso. Aí as razões não tem muito como saber. Inclusive no documentário eles comentam isso, que todo mundo apostava bastante, mas não sabe o que aconteceu, que acabou não tocando nas rádios, não vendeu nenhum disco. E ele foi resgatado com esse documentário aí, deve ser de 2012, não me engano? Isso. Isso, 2012. Que conta a história de como ele é tipo, sei lá, o Elvis na África do Sul, assim. Como Os caras ficam que lá era tipo três discos. Beatles, Rodrigues e mais um. Porra, pra fazer frente ao Beatles num país, já tem que ser. Os caras citam lá no documentário o Abbey Road, né, dos Beatles. É. O Bridge Over Troubled Waters, do Simon Garfunkel. E o Rodrigues já como Cold Fact. É. Ele fala assim... Capa maravilhosa. capa bem, bem, bem, bem tosca. O pior é que eu baixei. Ó, vou citar meios ilícitos aqui, né? Isso não é uma apologia ao crime, hein? Não é uma apologia ao crime. Tentei procurar o disco, me falaram pra ir pra África do Sul. Falei, cara, não tenho dinheiro pra comprar passagem, vou baixar no SoulSeek mesmo. Baixei, a hora que eu fui baixar a capa, assim, eu olhei e falei, nossa, é o disco que eu queria ouvir essa semana. E aí comecei a ouvir o John Frusciante dos anos 70 lá. Então, aí por algum motivo, a história do documentário é basicamente como ele ficou conhecido aí na África do Sul, né? O cara é um rockstar foda lá. E como alguém levou um disco dele pra lá e de repente todo mundo começou a fazer bootleg. E aí as gravadoras se interessaram, começaram a postar e trazer os discos dele pra lá e tal. E aí os caras tentando descobrir onde esse cara tá, achavam que ele tinha se matado. É, os boatos que corriam lá na África do Sul é que o cara tinha se matado em cima do palco, né? Sim. É. Por não ter conseguido aquele sucesso, né, que ele esperava, ou que a própria produtora, a gravadora esperava dele, porque apostavam muito no cara. Ele era considerado... um Bob Dylan aí, um Leonard Cohen, um cara de alto nível. Sim, e aí... tanto os produtores do primeiro quanto do segundo disco não se conformavam, né? Eles falavam, velho, a qualidade da escrita desse cara é incomum, é inigualável, e aí a gente tem um cara desse e não consegue fazer ele alavancar, talvez por motivos de marketing, de divulgação, mas ninguém sabe ainda porque o cara nunca, tipo, virou o Bob Dylan. Na verdade, existe, foi até citado um certo ponto, mas não, talvez não levaram muito em consideração, que realmente é um cara hispânico, vindo do norte dos Estados Unidos, que é um território predominantemente branco, e é foda emplacar um cara hispânico numa... É, seria um ambiente hostil, né, pra esse... É, um ambiente hostil, ainda mais nos anos 70, né, Porra, um cara de Detroit, terra da neve, hispano, filho de mexicano. E sem contar que ele veio depois, né, dessa onda folk aí, no começo dos anos 70, isso aí já existia há uns 5, 6 anos. É, exatamente. É, o Bob Dylan já tinha... Bob Dylan já tinha estourado uns 5 anos antes. Sim. Ele ainda calhou de fazer álbum em 70, 71, que era um períodozinho aí que o Bob Dylan tava meio embaixo, não emplacou algo tão astronômico, até, sei lá, 5 anos depois o Bob Dylan volta com tudo também. Ele teve todo o timing, assim, possível para fazer sucesso, e nos Estados Unidos, na América, não conseguiu. Parece que ficou restrito mesmo, assim, à África do Sul. O cara lá era um... rockstar, era um negócio absurdo. É, várias lendas em volta, né? The mayor hides the crime rates. Councilwoman hesitates. Public gets irate. É legal comentar também que o cerne da dramaturgia do documentário, se é que se pode usar esse termo, né? Que é meio que um... paradoxo. Um paradoxo aí. É que o próprio Rodrigues, teoricamente, nunca soube desse sucesso dele, né? Ele desconhecia completamente tudo isso que estava acontecendo na África do Sul. Uhum. E tanto que ele parou de gravar. Não, é, então, não mais existe um... mais gravação dele a partir dos dois discos 73. Anos 70 em estúdio, né? Teria alguns discos ao vivo e tal. E o documentário dá essa impressão de que ele viveu um eterno ostracismo artístico, assim, né? Ele se recolheu, entre aspas, à vida comum em Detroit e foi isso, né? Ele nunca mais, nunca soube disso. Trabalhar na construção civil. Exato. Sim. Voltou a ter a vida que ele tinha antes, como se nada daquilo que ele tivesse feito tivesse feito diferença na vida dele. Sim, é sim. Interessante isso. É. Virou um fun fact na vida dele, né? Uma história de Natal, assim. Sim, sim. É. Ah, legal, fui músico um dia. É, gravei dois discos aqui. Exatamente. Né? Não emplacou, não deu certo. E aí na África do Sul, os caras cantando Sugar Man, dirigindo o carro do lado direito, lá, aquela peça. I can't stop, so I'm hurting. E aí é interessante que o documentário mostra que eles começaram a procurar o Rodrigues porque saiu um novo release lá, não sei se do Cold Fact ou do segundo disco, e o cara que escreveu... Ele fez um texto no Encarte, né? É, fez um texto no Encarte e tava meio indignado, que não sabia o que aconteceu com o cara, de onde ele era, porque... A única informação que eles tinham era um maluco na capa do disco e um nome nas tracklists, assim, de compositores. Em alguns lugares aparecia Sisto Rodrigues, em outro aparecia Jesus Rodrigues. Jesus Rodrigues, né? Em outro aparecia outro nome e eles não sabiam nada do cara. O cara era uma lenda mesmo. Tanto que tinha eles iam coletando, pistas no meio das letras, né? Assim, das informações, dos créditos do álbum. Sim, sim. É numa dessas dois caras-chaves aí, né? Os dois sul-africanos, um dono da loja de discos, tanto que o documentário começa com ele falando, né? Que eles realmente acreditavam nas lendas, que o cara tinha se matado no palco, sim. Que era ou ele meteu uma bala na cabeça ou ele tinha posto fogo nele mesmo. Genial. Isso em cima do palco, né? Bem um negócio assim, simbólico. Eu imagino o cara que criou essa lenda, tá ligado? Não, o Rodrigues, puta, velho. Eu vi ele lá botando fogo nele mesmo. Você tem que ver. E aí o cara faz esse texto e depois já mostra o... A resposta que ele teve de um outro cara, falando, pô, vou atrás, então, meio que um documentarista musical, hein? Um detetive, né, musical. É um jornalista investigativo da música, negócio... Porque no texto que foi do segundo disco, né, que teve um release, eu acho que nos anos 90, lá na África do Sul, que é o Coming From Reality, e aí ele foi convidado, né, porque o apelido do cara era Sugar, até, por conta do... Então foi que ele era do Frigg. Mas sobrenome dele, né? O cara era Sigerman. Sigerman, e não conseguiam pronunciar o sobrenome dele, daí virou Sugar, daí ele já gostava do Rodrigues, aí virou Sugarman, um negócio engraçado. E aí esses dois caras foram os caras-chave, assim, pra acabar achando o Rodrigues, que até então todo mundo achava que tava mais morto que o Batman. Eu acho que é legal falar que esse documentário, depois, ele acabou protagonizando uma contradição aí na mídia musical, né, assim, no jornalismo e tal. Porque, o que acontece? Será que tudo isso que foi passado no documentário é verdadeiro? Porque a história cai muito bem, é uma puta história de redescobrimento do artista que não teve a sua oportunidade na época, não sei o quê. Tudo muito bonito e tal. Mas aí que o pessoal depois começou a pesquisar, ou até quem já conhecia o Rodrigues, percebeu que ele tinha já uma certa fama na Austrália, né? Nos anos 70. Ah, sim. É. E que ele não era um eterno desconhecido como o documentário quer passar, né? Porque ele lançou, inclusive, se eu não me engano, uma compilação... um best-of na Austrália em 77, que acabou levando ele a fazer uma turnê em conjunto com o Midnight Oil em 79, foi pouco antes dos caras do Midnight Oil estourar, então eles já estavam numa ascensão, assim. Ou seja, o Rodrigues não era qualquer um, sabe? Talvez como o documentário tenta passar. É, tanto que eles nem citam nada de Austrália. É. Né? Exatamente. Talvez tenha aquele lance que muitas vezes eu particularmente critico em livros, documentários, é você expor a realidade dos Estados Unidos para o mundo. É meio uma coisa, às vezes, determinado pensamento, ideologia, algum artista, qualquer corrente não tem destaque nos Estados Unidos, e eles meio que adotam essa falta de visibilidade pro mundo inteiro. É engraçado isso e eu contesto bastante isso. Sim, sem dúvida. De projetar uma realidade, né, pro mundo que é a dos Estados Unidos. E ele, inclusive o Rodrigues, ele tava fazendo alguns shows, né? Ele abriu shows de diversos artistas aí, eu não sei, aí você teria que ir um pouco mais a fundo na história dele. Mas é interessante você ver, por exemplo, como logo que saiu o filme, assim, alguns australianos falando, nossa, mas eu tava no ensino médio nos anos 70 e o Cold Facts era um puta de um disco popular. Todo mundo sabia meio que cantar. Não fazia sentido, né? Todo esse... Quer dizer, fazia sentido, mas pra eles foi uma surpresa no lado oposto, porque era um cara conhecido, né? Sim. Fazia parte da vida deles, era presente lá, nunca foi um fantasma, assim, no, na vida deles. Sim, sem dúvida. Às vezes você fica sabendo disso, você meio que se sente traído, né, pelo documentário, porque você assiste o documentário falando, pô, se chama documentário, eu tô esperando a verdade... Que vem a sua verdade. Sim, exatamente. Mas aí até que ponto, né? Um documentário tem que falar só a verdade. Até que ponto existe dramaturgia no documentário ou no jornalismo, que seja. Uhum. E o fato é que o documentário é do caralho. Não tem nem o que falar. É muito bom. Óbvio, tem umas pontas soltas, tudo, mas é sensacional. E querendo ou não, redescobriu, né? Fez o... Isso que eu queria falar. Depois desse boom aí... O documentário foi lançado, levou uma porrada de prêmio, inclusive o Oscar. E nesse período, redescobriram o Rodrigues e o cara foi convidado para participar de um bando de festival. Ó. Foi chamado para o Coachella, o Glastonbury em 2013. Sim. O cara tocou no Monterey Jazz Festival também em 2013. Foi escalado no Royal Albert Hall em 2014 e já tem, parece, uma data aí, dia 7 de maio de 2015, pro cara voltar pro Royal Albert Hall e tocar de novo lá, meu. O templo, o cara, né? Demais, assim. O cara tá revivendo. Isso já é velho, né? Depois do documentário, isso já deu bem hype, assim. Todo mundo deu uma... Começou a curtir e todo mundo já conhecia, já. Mas é legal, assim, acho que pra concluir essa história do documentário, a gente falar que talvez o mais importante, o cerne, assim, do documentário, no final das contas, não seja, assim, só a busca pelo Rodrigues, né, o Searching for Sugar Man. Mas, pô, acima de tudo, é um documentário sobre o poder da música, assim, né, porque é uma história de diversos jovens sul-africanos que, através da música do Rodrigues, querendo ou não, se opuseram ao apartheid nos anos 70 exatamente. E 80 lá. Uhum. E ele, talvez até essa questão que a gente comentou dele ser um símbolo do estranho em uma terra estranha, né? Cara lá em Detroit com cara de latino, não sei o quê, nome de latino, tudo. Ele pode ter acabado inspirando, né? Essa questão social na África do Sul. Talvez por isso acabou pegando muito lá. Realmente, o documentário mostra esse poder da música como um motor, né, propulsor, assim, de revoltas, todo um... como um arsenal para você se levantar contra um sistema opressor. E isso até... Outro lance que a gente pode comentar, da coincidência, é o Establishment Blues, que ele faz, que nos Estados Unidos essa música praticamente não faria sentido politicamente, né? Sim. Só que na África do Sul cai como uma luva. E é engraçado como o cara realmente de uma outra realidade, uma outra vivência, acaba se encaixando perfeitamente em outro canto do mundo, onde tá toda uma conjuntura social ali, política, que alavanca o artista. É engraçado, é curioso pensar em todas essas coincidências aí. Sim, não, é legal pra caramba. Afinal das contas, do documentário é mais do que recomendado. É, vale a pena. Bom, a gente discutiu, já falou bastante sobre o documentário, sobre a repercussão política que deu. Agora, queria propor para vocês, vamos falar dos álbuns, dos lançamentos em si? Bora lá analisar a música do cara? Vamos aí. Bora. Bom, o Cold Fact, né, o primeiro álbum dele, de 1970, é um folk, né, um folk mais um folk padrão, assim, do... Mal produzido. Um singer-songwriter. Meio produção precária. É, produção meio precária, mas com letras um tanto quanto boas, assim. Letras muito boas. Vocês gostaram do álbum? Assim, o Cold Fact, pra mim, tem todos os hits, assim, só que você pode falar em hit do cara, mas aqui, sim. O cara não foi muito, não teve muito reconhecimento. Mas todas as músicas, assim, que... de letra e melodia, assim, que se destacam, estão nesse disco, assim, pra mim. É, tem I Wonder, né, que é um dos maiores hits, e abre já com Sugar Man, né? Sugar Man. Um negócio... É um hit atrás do outro. O Crucify Your Mind é muito boa. Forget It. 12 hits. Forget It. Inner City Blues. Sim. É, tem músicas muito boas nesse. É realmente um álbum... Mereceria o sucesso? Não sei se... Ou talvez até de um nível de Bob Dylan, assim, mereceria... Não sei se tanto sucesso quanto Bob Dylan, mas muito mais sucesso nos Estados Unidos. Ah, com certeza, cara. Acho que sim. A comparação com o Bob Dylan, assim, acho que não vem muito ao caso, porque é uma carreira consolidada, né? Em contraponto com um álbum aqui. Sim. Então, exatamente. Pra ele chegar lá, ele teria que ir longe ainda. Teria que ser uns 5 Cold Facts, assim, sim. Inquestionáveis até... Sim, mas sim. O álbum em si tinha tudo pra estourar, né? Assim, não só no meio bolha, assim, nosso, né? Mas estourar pra tocar no rádio mesmo. Popularmente. Você ouve as músicas... Tudo que eu queria era que um cara que chegasse... Se eu fosse um dono de gravadora na época, era um cara que chegasse com uma fita demo com esses sons pra gravar. Com certeza. Eu falava, pô, uma mina de ouro isso aqui, mano. É, porque é acessível, com letra boa, é sensacional. Até tem as tracks foram gravadas também com alguns violinos de fundo, rola um oboezinho também, rola uns instrumentos legais, tipo, lógico que não é, tipo, uma mega produção, longe disso, mas eles se preocuparam em dar um toque minimamente comercial, assim, em cima do trabalho, não foi só um cara e um violão, então... Eles queriam que estourasse, né? Mas acabou não rolando. É, até acho que no documentário, um dos produtores fala que ele mesmo não sabe onde foi o erro da gravadora, né? Da produção. Falou, pô, será que faltou alguma coisa aqui? Será que a gente pôs coisa demais ali? Porque pra ele não se justifica essa falta de sucesso comercial, né? Falta de esse feedback nas vendas que eles imaginavam. Porque eles aceitaram como uma coisa certa, né? Ele até hoje, o documentário retrata que 40 anos depois aí o produtor, a gravadora, meio que tem um carinho por esse cara e não se conforma com a falta de sucesso que rolou. Sim, exatamente. E pra mim, acima de tudo, o carisma do cara cantando, mano. Esse álbum, ele passa um carisma assim que é muito difícil você desgostar, sabe? Tem que ser muito bicho ruim pra falar, ah, não gosto, não sei o quê. Que é bonito, assim, de ouvir, sabe? Soa orgânico e soa sincero, né? É, sincero. Acho que é uma coisa... falam, né? Ele é uma espécie de... Era quando ele tocava lá nos becos lá com neblina de Detroit. E o cara ficava lá com o violão tocando só aquela silhueta, a sombra, aquela voz poderosa, né? Uhum. E todo mundo ficava, pô, quem é esse cara? Toda uma mística, assim, em torno dele. Devia ser bastante bacana. E as letras dele são bem... Expressavam bem uma realidade que ele participava. Quando eu ouvi, assim, eu achei bem... Tipo, se o Bukowski fizesse uma música, seria... ele seria brother do Rodrigues. Tá? Mas ele... É um retrato cru, né? Um retrato amargo, assim. Exatamente. Um retrato amargo e sincero, assim, do ponto de vista dele... pro resto da sociedade, ou em alguns pontos. E, pô, eu cheguei à conclusão que ele é o de Melo gringo, né? Depois um de Melo. Nossa. Boa, que, inclusive, tem o documentário também, né? Sobre o de Melo. Então, já tá procura feito, de Melo e tal. Devia, esse podcast que devia ser um split de Melo... De Melo Rodrigues. Fica anotado aí, vamos gravar o podcast sobre o de Melo em breve. Pro segundo álbum lá, o Coming From Reality. Eu, sinceramente, acho que o nível deu uma caída mais fraco. Nesse segundo trabalho. Acho horrível. Eu não achei tão horrível assim, mas acho eu horrível. Realmente acho mais fraco que o primeiro. Então, eu acho mais eu fraco nos termos de composição, assim, mas a produção é muito melhor já. A produção, sem dúvida. A produção, não tem muito o que reclamar, assim, é bem melhor. Esse segundo ele foi produzir lá na Califórnia, né? É, não sei, foi algum outro cara aí que produziu, não sei se foi pra mesma gravadora, mas foi um outro cara que produziu. Mas realmente, Steve é bem mais Roland, produzido. Acho que é. Isso, exatamente. E bem melhor, assim, que o primeiro. Bem mais seguro. Ah, mas é aquela coisa, a mesma coisa que a gente pegar um disco do Destruction dos anos 2000 aqui e vai falar, porra, é bem mais bem produzido que o... Tem um gap de 20 anos. Mad Butcher. É de 2 anos, 3 anos. Mas o que eu tô falando, um ano, né? Um ano e meio. Mad Butcher é muito melhor. É, então, o que, pra mim o que caga, assim, as músicas já não são lá essas coisas, né? Cheia de repetição e tal, umas letras meio ingênuas, assim. As músicas aí, são mais longas desse segundo disco. O que caga são os arranjos, cara. Umas arranjos de corda em tríade, assim, horrível, tá ligado? Tipo, clichêzaço mesmo. Eu acho o álbum, eu até usei aqui numa resenha que eu fiz, fica meio frouxo. Esse álbum, assim, é uma totalmente, coisa meio... Totalmente, não tem bolas, tá ligado? Não tem aquele vigor, aquele impacto que tinha o Cold Fact de um ano antes. E o pior é que a primeira música, Climb Up On My Music, é boa, né? Sim, é, assim, é uma música boa. Disgusting Song também é boa. É um Spoken Words, né? O negócio é... Cos é boa. O problema é fica um violãozinho solando no fundo... Mas assim, safado, sabe? Tipo, final de festa, seu brother tá tocando a base do solo de Stairway to Heaven e você fica no violão, assim, fazendo qualquer merda, sabe? Puta, muito ruim, cara. Não... Os arranjos realmente dão uma cagada. Fica a impressão de que foi feito às pressas, sabe? Tipo, Mamonas Assassinas, assim, os caras tinham uma semana pra compor todos os sons. E, porra, veio do jeito que veio e é isso aí. Agora eu me pergunto, será que o segundo álbum dos Mamonas Assassinas seria pior que o primeiro? Depois desses dois álbuns de estúdio, tem os lançamentos ao vivo, né? Sim. Tem um aí no... Tem um show da Austrália que foi gravado. O Alive. E depois o... Isso. Que eu achei bacana, assim, não... Eu acho que não acrescenta tanto. Ah, mas eu acho que, assim, eu gosto mais do que o Live Fact de 98 lá na África do Sul. E que eu acho que a produção do Live Fact, assim, é muito, puta, uns timbres de teclado, assim... É tosco, querendo mano, fazer... assim. Então... É uma coisa plástica, já pronta, assim. Lembra vídeo de festa de família em VHS, sim. Assim? Lembra mesmo. Um pouco os arranjos do disco e aí aqueles timbres de teclado dos anos 90 que não são muito bons, né? E aí fica meio cafona, assim. O Alive é bem mais cru, assim. Eu acho que soa mais orgânico. Porque você pegar o Live Fact daquele show em Johannesburgo. É como se você ouvisse uma banda, né? E não um artista. Sim. Pelo menos eu tenho essa impressão. Antes você ouvia, pô, um artista. Tudo bem, ainda que tivesse um acompanhamento, você imaginava o cara com o violão e ele o centro das atenções. Sim. Já nesse Live Fact, eu ouço uma banda tocando, sabe? Uma coisa... Sim. Tem uns arranjos, é mais elétrico até, né? Até pela época. Ele tem a importância porque foi o primeiro show que ele fez lá, né? Na África do Sul, lá. Isso. É, a gente até pode fazer o link agora, né? Resgatar essa busca dos caras, né? Do retratado no documentário. Acaba com a realização desse show, né? Acho que foram 6 shows na África do Sul. Sim. Os caras desesperados, tentando encontrar o Rodrigues. Daí fala, pô, cara, você faz maior sucesso aqui. Vem fazer show aqui. E ele não acreditava, né? Porque, pô, fiquei, sei lá, 30 anos de boa aqui, quieto no meu canto. Ninguém veio falar nada. Agora, todo esse tempo depois, vem alguém falar... O Rodrigo estava lá comendo o bolinho dele na construção civil, levando a vida modestíssima dele. Chega cara do outro lado do mundo falando, escuta, aqui você é um rockstar, cara, você é uma estrela. Vem pra cá fazer show, tudo. O cara achou que era trote, né? Sim. E aí termina na gravação desse show aí, né? Do Virou Live Pack. Uhum. É bacana, mas fica aquela sensação que podia ser muito mais legal, né? Ah, sim, com certeza. A galera pedindo Sugar Man e tal, loucamente. É, aí é uma entra das uma versão. Versões de Sugar Man, né? Entra uma versão meia bomba, assim. Tipo, porra, cara. Achei que a galera ia estar cantando, ia ser uma loucura. Então... Já que a gente discutiu, abordou, né, o documentário, o aspecto musical mesmo dos álbuns do Rodrigues, eu volto para aquela pergunta que eu fiz no começo do programa. É possível mesmo o cara fazer sucesso numa ponta do planeta e na outra não? A gente chegou à conclusão que sim, né, pelo todo esse acúmulo de fatores, assim, essas coincidências. E musicalmente a gente questionou, pô, é justa esse não reconhecimento do Rodrigues na América, nos Estados Unidos principalmente? Pela música em si, ele deveria ter feito sucesso nos Estados Unidos? Ah, deveria. Pela música, com certeza, até... Pela música ele não deveria em nada o que... Não, acredito que não, mas aí os fatores que fizeram ele não ser conhecido, aí já é um mistério até para os produtores. Já são outros 500. Não dá pra mim. A gente que não vai saber, né? E na África do Sul, você chega a cogitar ou, não sei, defende que, digamos que... Foi o hype político que acabou fazendo com que a musicalidade do Rodrigues fosse aceita lá ou não? Difícil dizer, assim, porque algumas coisas que eles falam no documentário, assim, que levou ele a ser conhecido é a questão política, mas não só a questão política, eram as coisas que ele falava, sabe? É, como, não sei, não lembro agora em que música que eles... Acho que é I Wonder, né? Que ele fala, I wonder how many times you have sex. Isso pra época, lá no África do Sul, os caras falaram que era extremamente, tipo... avançado, assim, sabe? Ninguém falava isso, porque como tinha o apartheid, era uma ditadura lá, sei lá. Era uma sociedade muito fechada, né? Uma política opressora. E vários discos eram proibidos, né? Eram censurados e tal. Sim. Inclusive os do Rodrigues foram depois de um tempo. E tanto que eles falam lá que a maioria das pessoas que tinham disco eram bootlegs e tal, em fita cassete, sei lá. Acho que isso vai muito em conta, sabe? Não só o aspecto político, mas o que ele falava nas letras, assim, tanto no aspecto pessoal, assim mesmo, de as pessoas se identificarem com aquilo e... Acabou servindo de combustível, né, pra... Sim, sim. Querendo ou não, essa questão, essa efervescência política acaba sendo um combustível pra arte, né? Uhum. O Mário Vargas Llosa, ele tem uma frase famosa que ele fala que no decorrer da história... A democracia e a felicidade não produziram nunca uma grande literatura. Uhum. Porque sempre momentos de crise, de... Exato, o povo momentos feliz, negativos assim, que não tem muito o que consegue, falar. Parece que consegue extrair o máximo, a essência do ser humano. Exato. Sim, isso não pode não ser todo verdade, né? Mas, de certa forma, mas faz sentido. É considerável. Claro, não até para esse caso do Rodrigues, o cara... Pô, você ouve o cara naquele contexto, o cara falando o que você gostaria de estar falando, é muito significativo, né? Não é de se jogar fora, assim. E talvez para a sociedade americana fosse whatever, tô aqui em Detroit, mais um, era, né? Mais indústria um, automobilística, foda-se. Bom, depois desse bate-papo, dessa discussão política, musical, filosófica sobre o Rodrigues, a música, contexto político. Agora a gente faz aquele auto-oferecimento Crop 6 e vamos montar aqui o nosso top 6 das faixas do Rodrigues, pode ser? Demorou, fechadíssimo. Bom, então aquele esquema, cada um escolhe uma e dois consensos. Beleza. É, eu acho mais fácil a gente começar pelos consensos, porque Sugar Man eu acho que vai ser um consenso. Sem dúvida. Pode ser. É, por mim, tranquilo. Qual o segundo? Aí o outro eu já não sei. Talvez, I Wonder. A Wonder é o segundo. Quer fechar dois medalhões já do primeiro álbum pra... Justo. O consenso? Pode ser. Demorou. Então, ó, Sugar Man e I Wonder. Eu já aproveito e eu mando aqui um Like Janis. Eu gosto dessa faixa, acho curiosa. Também. Pô, todo mundo vai pegar do primeiro CD, né? Já tô vendo. E aí, quem mais? Bom, eu vou Who's com next? All Slip Away. All Slip Away, esse eu não lembro, hein? É do segundo. Não, é um single que depois veio na coletânea do... Eu sei. Olha. No documentário ela passa numa hora que ele tá andando na neve. É bom esse som. Pô, esse single é de 67, cara. Tô vendo aqui. Estranho, né? Ele lançou como Rod Riggers. É verdade. Que fez menos sucesso ainda, né? Ou não, né? Às vezes o cara, se tiver esse nome, quando assinou com a gravadora... O pronounce Leonard Skinner. É, Rodriguez. Pô, eu vou de Only Good for Conversation, que é a faixa 2 aí do Cold Fact. Cara, se dá uma ouvida nela, assim, ela é meio Black Keys, assim, só que, tipo, Black Keys, realmente, dá pra encaixar num CD, mesmo com a gravação daquele tempo, assim. Até porque as gravações do Black Keys, eles forçam pra ser ruim. Pra, tipo, imitar os anos 70. Discos, Influência então, do Burzuma. Aí... Então eu vou com Only Good for Conversation. Bom, fico feliz que ninguém escolheu a minha. É Crucify Your Mind. Boa, essa é muito boa. Boa. Boa, que é boa também. É que eu quis ser hipster e escolhi um... Boa. Conseguiu. Conseguiu. Pô, então fechou nessa. Vamos aí, ó. Retomando o nosso top 6 do Rodrigues. I Wonder, Sugar Man, Like Janice, I'll Slip Away, Only Good for a Conversation e Crucify Your Mind. Fechou? Sugar Fechou, Man, já que, é. Yeah. A melhor versão pra mim é do Day Trotter Session, um EP que ele lançou em 2009, que é uma versão bem crua e bem melhor que a do disco. Meio bluseiro, não sei se vocês chegaram. Aliás, essa sessão eu tava conversando com o Guilherme em off aí outro dia, é uma sessão promissora, tem um bando de artista aí, é um negócio a ser melhor estudado e mais divulgado, hein? A capa desse disco aí é bem legal também, meio... É, mantém o padrão da série, né? A série toda tem essa é bem bacana. Padrão. Ah, pode crer, bem legal. Então, acho que como bônus aí do nosso top 6, a gente pode colocar You Are The Man, do Nas... Que usa o samplerzinho de Sugar Man também. Ficou eternizado aí. Bom, esse foi nosso Cachifonia número 2. Debatemos hoje sobre Sixto Rodrigues, uma lenda, um fantasma, depende do seu ponto de vista, né? E a gente, daqui 15 dias, volta com mais outro bate-papo musical descontraído, sempre armazenado, acolhido pelo Crop Six. Bom, então é isso. Eu me despeço de vocês, amigos, e dos nossos ouvintes e ouvintas. E, Marco, tchau. Tchau, HT. Vitor, até mais ver. Até mais ver, em breve ouvindo aí Rodrigues na Filipinas, que é a verdadeira terra dele. Foda-se o México. Guilherme, até a próxima, cara. Falou, HTs. Som na caixa, Nas. Muito obrigado pelo seu tempo gasto e até a próxima. Tchau. Então você tá dizendo, que Mamonas Assassinas é como o Denner da Portuguesa. O cara artilheiro fazendo tudo quanto é gol, daí morre, pô, o cara é o melhor atacante da Portuguesa. Denner deve ser metade que o Zé Roberto foi.